aperto de mão eu vou dar. Um aperto de mão pra dizer que estou muito feliz, como é bom ser feliz. Um aperto de mão receber. Um abraço em você eu vou dar. Um abraço só pra dizer que estou muito feliz, como é bom ser feliz. Um abraço receber. Eu vou te dar um abraço, Patatá. Eu vou te dar um abraço, Patati. Um beijinho em você eu vou dar. Um beijinho só pra dizer que estou muito feliz, como é bom ser feliz. Um beijinho receber. Ah, que delícia, Patatá! Tá demais, Patati! E um viva nas mãos.